Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Gritem, Whatever! And here we go. Bem, amigos do Areva, estamos começando mais um podcast essa semana com um tema que vocês vão adorar, um tema que foi pensado por muito tempo, muitas horas, nós organizamos muitas ideias para chegar a esse tema e estamos aqui com dois mestres para falar sobre esse tema. Um que é o senhor Luiz Carlos Júnior Modeste. Na trave! E aí a trave ajudou! O outro é o Thiago Moura. E eu gostaria muito que o filme do Quarteto Fantástico fosse incluído nessa lista, mas ele não foi. Oh my God! Pois é, pessoal, a gente vai falar sobre filmes que bateram na trave, né? Filmes que quase foram feitos. Seja um primeiro filme, seja uma sequência, né? A gente vai falar na sequência sobre sequências também. E vamos fazer aquela velha sistema geométrico estranho e troncho, que é cada um escolhe um filme e vamos falar sobre ele. Eu queria que o seu Moura escolhesse um filme e discorresse sobre como seria esse filme. Eu acho que o maior arrependimento da Warner, assim, os produtores, os executivos da Warner devem se olhar e pensar, meu Deus, que cagada que nós fizemos quando a gente disse não pro Joss Whedon querer fazer a Mulher Maravilha, cara. Aí ele vai lá e faz Os Vingadores e samba na cara da Warner Brothers. Tu acha que todo mundo lembra, né, cara, que ali nos anos 2000, quando começou o boom de filme de super-herói e tal, a Marvel nem tinha lançado ainda o seu universo compartilhado e a Warner resolveu correr atrás e, né, vamos fazer o filme da Mulher Maravilha. Nunca conseguem fazer o filme da Mulher Maravilha. E o Joss Whedon, que tinha acabado de vir de Buffy, Firefly, um monte de séries super conceituadas, e principalmente um cara que sempre soube trabalhar bem com mulher heroína, né, com super heroína, no contrato, apresentou roteiro, tava tudo certo, e pum, não aceitaram. Voltaram atrás, não liberaram a Mulher Maravilha pro Joss Whedon e aí perdemos a oportunidade de ver um baita de um filme da Mulher Maravilha, muito provavelmente. E cara, assim, a ideia dele não era ideia ruim, né? Porque ele tava tentando trazer um pouco esse ar da Segunda Guerra lá que tinha, né? Uma coisa mais de deuses e realmente que o personagem da personagem ficou conhecido, né? Preferiram não colocar, não seguir esse caminho. E acabou virando que a gente virou que ela ia ser uma ponta no filme do Superman do Batman. Mas assim, eu preferia que o filme da Mulher Maravilha tivesse uma outra pegada. Eu acho que o filme da Mulher Maravilha, como a gente tinha comentado nas nossas ideias brilhantes da DC, seria um filme meio God of War. Como a animação da Mulher Maravilha, que eu achei que ficou muito boa também. Que é justamente pegando esse clima de mitologia grega. Porque é a base do personagem. E não tem por que não usar, entendeu? Eu acho que é muito bacana, tava pra ser usado. Tava pra fazer um filme épico, um Hércules da vida, assim. Eu acho que a ideia do Joss Whedon era muito boa, cara, que resumidamente era tipo a Mulher Maravilha vindo pro mundo dos homens sem conhecer exatamente como é que funcionava, pra ajudar a gente, mas ela ia ficar muito abismada como a humanidade se mata, tá ligado? Tipo, sem guerreia, sem motivo e tal, ia ser o lance, o Steve Trevor ia servir de contrabase pra ela aprender sobre o nosso mundo e mesmo ajudando a gente, ela ia, tá, mas o mundo pode ser mesmo, sabe? Ela ia ser alguém que traz, como ela é, nos quadrinhos, ela é a embaixadora da paz de Temíscira, ia ser isso mais ou menos, sabe? Tipo, ela vindo e tentando transformar o mundo num lugar melhor e tal. Eu gosto mais dessa ideia, sinceramente, assim, dessa pegada mais Mulher Maravilha, inspiradora e tal, do que simplesmente uma Xena com superpoderes, tá ligado? Mas assim, como um filme, você não acha que seria mais grandioso um filme de Xena com superpoderes? Ah, até podia, cara, mas assim, eu não gosto dessa versão 952 da Mulher Maravilha, que é tipo, só tiro porrada e bomba, sabe? E eu gosto mais da Mulher Maravilha, tipo, realmente a Amazona, mas que traz a mensagem de paz, assim, sabe? Lógico que tinha que ter muita ação, porradaria, isso não tem a menor dúvida. Só que menos a marrenta que eles estão tentando vender a Mulher Maravilha de hoje em dia, né? A mulher macho, e mais a, porra, sei lá, uma guerreira, uma deusa. Vem pra nossa terra trazer paz, essas coisas assim, eu acho mais, sei lá, mais interessante, mais edificante e menos massa velho, assim, menos comum, assim, menos lugar comum, sabe? nos quadrinhos mesmo, acho que o único momento em que ela foi mais embaixadora e que ainda funcionou um pouco foi na fase do Chuck, do, acho que é Chuck Austin, se não me engano. Chuck Austin não. Foi na fase do Greg Hooker, se não me engano, que ela era embaixadora e ao mesmo tempo era Amazona e tinha que enfrentar as coisas de Amazona, mas tinha muito na questão da burocracia e da convivência como embaixadora. E aí até que funcionou por um certo tempo. E depois aí saiu pra Gail Simone entrar e não funcionou. No cinema, não sei. No cinema eu acho que principalmente pro primeiro filme, acho que esse lado mais Amazona e porrada e bomba, acho que funciona mais pro cinema, no primeiro, menos pro primeiro filme, né? Acho que no segundo você pode introduzir uma questão da diplomacia e aprender como é o mundo. Mas... Eu acho que a ideia, pelo que eu li aqui, a ideia dele não era, vamos passar da parte burocrática e vamos botar ela atrás de uma mesa, né, de papel. Não, mas a ideia... despachante maravilha. A ideia é que ela fosse, tipo, que ela viesse pro nosso mundo e ela ficasse abismada com a forma que o ser humano se tornou ou é violento desde sempre e tal. Sei lá, eu gosto dessa ideia não da embaixadora diplomática e tal, mas da ideia da mulher que tá tentando entender o mundo do patriarcado, sabe? E não simplesmente emulando ele. É uma coisa que eu já até escutei, não sei se a gente comentou no podcast, essa mania de que pra você transformar uma super-heroína numa mulher forte, você tem que transformar ela numa versão de um homem, sabe? E eu vejo que um pouco é isso que eles estão fazendo nos novos 52 e nos videogames e em tudo que retrata a Mulher Maravilha, é transformar ela num, sei lá, no Wolverine mulher, sabe? Que pega o super-homem. E vocês sabem quem que o Joss Whedon queria que fosse a Mulher Maravilha dele, na época? Não. A Cobb Smulders, que é a Maria Hill dos Vingadores. Ah, dava bem. Né? Também achei. E você, Modesto, qual um filme que você destacaria aí que não aconteceu e que ficou, você achar que ou seria interessante ou que, pelo menos, a história é interessante? Na verdade, eu acho que a gente devia erguer as mãos pro céu. O James Cameron não ter feito a cagada que ele ia fazer com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha usou os poderes para espionar a Mary Jane pela janela, trocando de roupa. O Homem-Aranha ia trepar literalmente com a Mary Jane na ponte de Manhattan. Peraí. Que adolescente que ganha poderes desse não ia fazer isso? É porque o James Cameron descrevia o Homem-Aranha dele como um cara reprimido sexualmente. Mas isso resume qualquer adolescente nerd, né, de 15 anos, cara, tudo reprimido sexualmente. O que são as teias do Homem-Aranha, rapaz? O que elas são? É só a expressão da repressão sexual dele. Sam Raimi fez isso no primeiro Homem-Aranha, a brincadeirinha da teia ali, ela fica bem clara que ele tá querendo dizer que é outra coisa ali, que a tia May entendeu que era outra coisa quando ela vê a teia. Seria ver, mas, por exemplo, o Electro ser um... E mega empresário que ganhou os poderes e sai por aí fazendo cagada, que mata uma mulher e ressuscita ela com os poderes elétricos dela, enquanto ele tá comendo a mulher. O primeiro vilão que eles tinham falado é o Schwarzenegger como Venom. Porra, e é massa, hein? Então, e o James Cameron pegou isso, esse roteiro, tudo assim que ele tinha acabado de fazer o Simulador Futuro 2. Mas, só que daí o filme ia ficar muito caro se fosse o Schwarzenegger. E era o único nome de ator que estava nesse projeto, assim, que nem o Homem-Aranha tem. Não. Não está relacionado aqui, mas eu lembro claramente que na revista Herói, época... Na revista Herói. Saudosa Herói. Herói da época, saudosa Herói. Onde está você, revista Herói? Podia ter virado um site, já virou site, será? Será que tem site do Herói? Existia site. Ainda tem tanta coisa. Será que ainda fala de Cavaleiros do Zodíaco? É, isso que eu ia falar, tem tanta coisa de Cavaleiros do Zodíaco a ser dito ainda? Eu lembro que na revista Herói, o principal cotado, segundo notícias da época, a viver o Homem-Aranha era o senhor, nunca ganhou o Oscar, Leonardo DiCaprio. Jesus! Leonardo DiCaprio contra Schwarzenegger. Não tinha a menor chance dele. Cara, Schwarzenegger ia ser um baita de um Venom, cara. Olha o grande trabalho dele com o Mr. Freeze em Batman e Robin, rapaz. Agora vale salientar que desse filme algo se manteve, né? Que foi as teias orgânicas. O Sam Raimi aproveitou exatamente esse gancho aí também que o James Cameron tinha feito. Isso não tá vindo dos quadrinhos, Marcelo? Então, nesse filme do James Cameron já tinha teia orgânica. E aí nos quadrinhos, se eu não me engano, depois... Eu não lembro se nos quadrinhos foi depois do filme do Sam Raimi ou foi antes que colocou. Eu acho que foi depois, foi quando ele ganhou os poderes totêmicos e não sei o quê, que foi uma cagada desgraçada. Se eu não me engano é a fase do Straczynski, né? Que ele ganha os poderes totêmicos e aí ele passa a ter teias orgânicas. E aí depois do filme, se eu não me engano, porque quando saiu esse filme, todo mundo foi uma revolução do personagem foi ele ter teias orgânicas. Mas assim, olha, eu sei que não tem a ver com o papo de hoje, mas não é tão meio assim essa fase não, cara. Tem a parte do Peter Parker indo dar aula, que é genial, cara. ele volta pra escola que ele era... Ah, mas isso era legal, mas... Eu acho legal, porque eles, tipo, amadureceram Peter Parker, coisa que daí depois eles têm que voltar tudo e ele volta a ser adolescente. Isso é legal. Agora, cara, poderes totêmicos não, né, cara? Poder da aranha celestial é demais pra mim, pra minha boa vontade. Por isso que eu parei de ler quadrinhos, inclusive. Essa fase é legal, ainda que saiu até um livro aqui no Brasil, que é desses livros books da Marvel, né? Uma aranha ruge de fogo, se eu não me engano, que ele é professor na escola. Ele confronta a história exatamente de pessoas que usavam a droga que dava poderes. Uma versão meio Hulk lá. Tem umas coisas interessantes. Que é o clichê mais velho que tem, né, cara? Tem um clichê desgraçado esse de droga que dá poderes e as pessoas ficam viciadas. Né? Quem lembra do Breu na história do Aço? Breu? Os tomavam Breu. Era Breu. É verdade, o Breu é um negócio que deixava super forte, é verdade. Caraca, e os caras ficavam, tipo, gigante de forte. Ele fez me lembrar do Aço, cara. Isso me fez lembrar do Falcão de Aço, que eu li na revista do Homem-Aranha, nos anos 90. Nossa, Falcão de Aço era muito ruim, cara. Cara, isso aí aqui no Brasil com a maior... Será? Eu lembro que não tinha critério na época pra saber se era ruim. Ele era dos Novos Guerreiros, né? É, ele surgiu na revista do Homem-Aranha com uma história à parte, né? Tipo, saiu das páginas do Homem-Aranha e depois foi pros Novos Guerreiros. Aí depois, assim, acabou. Tinha o Rage, lembra também? Nossa, coisa triste. É, dos 90. Uma coisa interessante desse filme, James Cameron, é o motivo dos vilões, né? Porque os vilões eram vilões, né? Porque eles queriam formar um super grupo de vilões amiguinhos e queriam o Homem-Aranha junto. Por isso aí, o Homem-Aranha não queria, eles iam brigar com o Homem-Aranha. Uma nova versão de Homem-Aranha e seus amigos, aquele desenho que tinha a Flama e o Homem de Gelo. Mas o Duende Verde não queria a mesma coisa no filme do Sam Raimi? Sim, então, é você ver como tem inspiração, não. O Raimi se inspirou ainda no James Cameron, apesar de querer dizer que não. Você acabou de me abrir uma cortina negra na frente dos olhos. Eu nunca tinha entendido qual era a motivação do Duende Verde no primeiro filme do Sam Raimi. Ele até dá uma intimada nele para isso, entendeu? Vamos fazer junto, nós somos foda, nós é foda. Aí, como o Homem-Aranha não quer ser parceiro dele... Eu vou te matar. Que recalque, né? Beijinho no ombro pro Duende Verde, né? Vamos fazer o bingo Valesca Popozuda. Quantas coisas serão citadas no podcast do Valesca Popozuda? A grande pensadora. Ela merece, que é uma pensadora contemporânea. Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta Eli Coimbra! Seguindo em frente aqui, eu vou citar um outro filme que eu achava ainda muito interessante quando foi falado na época, que acabou não saindo no ramo de super-heróis ainda, que era o filme do Arqueiro Verde chamado Supermax, que eles queriam fazer um filme onde o Arqueiro Verde era preso e ia parar numa prisão de segurança máxima, onde tinha vários vilões, e ele tinha que sobreviver dessa prisão e iam criar uma história lá dentro, né, provavelmente, e era o David Goyer o roteiro, né, que ele tinha feito o Batman Begins, tinha tido um sucesso do caramba, e todo mundo queria que ele fizesse outros roteiros, outros filmes, e ele planejou esse do Arqueiro Verde, e eu achei ideia assim, a ideia é uma ideia muito boa, eu acho uma ideia muito interessante. Felizmente eu acho que ela não se casaria tão bem numa história de super-heróis como eles queriam, né, que era com uniformes e tudo. Eu acho que hoje em dia no universo do Aaron, por exemplo, seria um episódio bem interessante se fosse feito. Acabou que o Arqueiro Verde não teve filme, o David Goyer acabou nenhum dos filmes que ele pensou em conseguir emplacar, só do Batman mesmo, perdeu essa chance. Mas vocês gostariam de ver um filme aí do Aaron, do Arqueiro Verde, dentro de uma prisão fechada? Eu já vi dois, um com o Stallone e um com o Van Damme. Condenação Brutal, se não me engano, do Van Damme, e o do Stallone, não lembro o nome agora. Mas é igualzinho, é a mesma história. O do Van Damme eu lembro que falava muito, dizendo que era igual. Dizendo, pô, mas já tem um filme do Van Damme que é igual a essa história. Ele, não, mas tem super-heróis, tem poderes e não sei o que, né? E acabou que não rolou. E o Van Damme no filme também não é um super-herói, ele tem o super karatê. Deixa eu ver o nome do vilão, que é um cara que dorme, não sei se... Dorminhoco, se não me engano, do vilão do filme. E ele bate todo mundo, é fodão, tal, quando ele pega o Van Damme, dá um super Hadouken nele. Sim, pessoas que estão ouvindo o podcast, eu perdi meu encanto pro Van Damme. Modesto tá perdendo encanto com muitas coisas ultimamente. WWE, pra mim acabou. Sim, agora todo mundo pode falar que é falsa a WWE. WWE, sim, é falsa, ou mais ou menos. E você, Morei? Se você pilota ou não pilota, quer dizer... Você você gosta da ideia dos Arqueiro Verde numa prisão com super bandidos durante uma hora e meia, duas horas? A minha opinião sobre isso, eu acho que, por mais que a história, o plot seja legal, eu acho ele muito genérico, tá ligado? Tu pode botar qualquer personagem nesse papel. E daí eu acho que é meio desperdício botar o Arqueiro Verde nesse papel, sabe? Tipo, genérico, tá ligado? Que tu consegue encaixar qualquer personagem nessa história. Tu consegue encaixar o Arqueiro Verde, o Asa Noturna, o Speed, o, sei lá, porque eu me recuso a falar Ricardinho. Você pode incluir, velho, qualquer super-herói. Meio que desperdiçar o Arqueiro Verde, que eu acho um personagem fodão, assim, que tem muita história pra ser... Eu acho meio desperdício, assim, botar ele nesse plot genérico. Eu acho que, por exemplo, o que fizeram com ele em Arrow é muito mais válido, né, cara? Então, qual herói, então, da DC, por exemplo, seria interessante se ter nesse plot genérico? Cara, sei lá, um desses aí que não tem a menor importância, porque, tipo, o nome do filme não ia ser nem Green Arrow, né? Ia ser Superbad, é isso? Superbad não, é Superbad. Superbad é aquele lá do Michael Cera. Imagina o Michael Cera numa prisão com bandidos. Poderia ser, ele podia ser o, sei lá, o Robin. Mas não é tão ruim, vai ser uma boa. Eu não tô esquentando com isso. Eu não ligo, eu não tô esquentando com nada. O Esquadrão Suicida Super seria Max. Legal, o que você acha? Esquadrão Suicida, tu consegue botar, sei lá. Bota que foi preso, não precisa nem ser um super-herói. Bota que foi preso... Capitão Boomerang e seu Sharp. É, tipo, Capitão Boomerang é uma merda, né? Mas, velho, a Mulher Gato dava pra botar nesse filme. O filme da Mulher Gato, em que ela vai presa e isso começa a ser perseguida. Porque, mas daí é prisão feminina, né? É ser perseguida só por mulher. Lembra aquele filme que passou no SBT de prisão feminina, que só tinha lesbianismo? Era uma... Ela ia ter que fugir da Tonhão, tá ligado? Só lembra do penitenciário de mulheres. Como é que é o novo? É o Origins of the New Black, né? Mas sei lá, velho, aquele Senhor Incrível, não tem o Senhor Incrível, não, dos incríveis, mas não tem o Mr. Terrific, que é em inglês, né, que é o cara mais inteligente. Pega um personagem desse que não tem a menor relevância, assim, que o nome dele não vai atrair público ou coisa do tipo, não é conhecido, e bota lá pra fazer isso. Eu pensei num que seria legal pra ter uma introdução dele num filme assim. O Senhor Milagre não é o mestre das fugas? Põe ele pra fugir de uma cadeia. O Senhor Milagre é foda, né? O Senhor Milagre é foda. Com aquela roupa colorida dela, amarela com vermelho, assim. Que vem dentro da boca dele. Que tem uma caixinha que fica fazendo ping-ping toda hora. Bastante kibidotes. Kibidotes, que o Romanek adora. Ah, se tivesse kibidotes, tava valendo. Então vamos pra outro. Seguir em frente aí. E Modestino, diga mais um. Olha, era uma ideia tão boa, que conseguiram cagar com um filme que estava quase pronto para sair, era com atores bons, com uma história muito boa, mas ainda assim estão saindo coisas interessantes a respeito, que é o X-Men Origins Magneto. Eu acho que ia dar um bom filme com o clima da Segunda Guerra, se não fosse a Fox produzindo, daria um ótimo filme, eu acho. Aquelas histórias dele na cadeia, de como que ele virou vilão. Eu não gosto muito de filme que explica como que o vilão nasce. Mas o Magneto tem uma história muito poderosa. Acho que tem uma história muito, muito bacana. Que magnética, merece... né? E eu acho que dava uma história muito boa. E dá melhor do que X-Men Origins Wolverine, né? Que dava uma sequência melhor do que... Não que, vamos colocar assim, precisa de muita coisa pra ser melhor que X-Men Origins Wolverine. Pra ser melhor que X-Men Origins Wolverine, você precisa fazer um filme. Não tinha o nome X-Men no mercado, como a Fox precisa, pra não perder os direitos. E é um personagem que valia muito a pena ser feito. Sei lá. Mas eu gosto do Michael Fassbender como Magneto. Eu acho que ele tá muito legal, assim, no First Class. Ele pegou bem o espírito Malcolm X contra Martin Luther King, que é a história que sempre fizeram do Xavier com o Magneto. E, se fizesse um filme de origem do Magneto como o Michael Fassbender, seria do caralho. Mas tinha algum ator cotado pra ser o Magneto nesse filme? Não que eu me lembre. Cara, não seria, na minha humilde opinião, a minha humilde e sempre correta opinião, seria, velho, um filme perfeito pra continuação do X-Men Origins Primeira Classe, tá ligado? Eu acho o First Class o melhor filme dos X-Men, ok? Incluindo o X-Men 2, porque não tem o Wolverine também. Tem o Wolverine numa cena só, né? Ah, tem uma cena só ali, por mim, a participação do Wolverine na franquia inteira podia ser aquela cena. Então tem que contar uma novidade, o Jackman assinou pra mais 3 filmes. Ah, não, mas eu não vejo mais filmes dos X-Men, cara. Foda-se. ia ser muito legal focar no Michael Fassbender como Magneto e na continuação aí ter toda a parte da primeira formação dos X-Men e tal. Mas, né, cagaram no pau, acharam que não dá pra fazer um filme só do Magneto, vamos fazer dos X-Men, todos os X-Men, vamos cagar toda a cronologia. Vamos colocar aqui que a mística... eu gosto do filme, mas com a cronologia, mais do que já tava cagada também. Não, mas o Bryan Singer vai consertar tudo, é com certeza. Vai fazer um novo filme, vai fazer mais 2 filmes, vai consertar tudo e fazer um milagre. Cara, eles estão falando tanto desse filme, tá criando uma expectativa tão grande que eu não tô vendo como que esse filme vai dar tão certo. Tem muito personagem. O gibi original é bom? É bom. É bom pra caralho, mas porra. Porra, tem futuro distópico, tem viagem no tempo, tem sentinelas gigantes, robôs gigantes, tem o Wolverine sem camisa. Tem uma mulher que se transporta, tem o que mais? Tem um anão que é um cientista. Tem robô pra caralho, velho! Sabe o que vai ter em X-Men Days of Future fucking whatever? Wolverine sem camisa, Wolverine velho, Wolverine sem camisa. Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Wolverine, outros mutantes. Pronto, é isso, vai ser o filme. Vai ter a realidade morrendo, velho. 3 minutos de filme. E no final, Apocalipse. Que vai transformar o Wolverine no Cavaleiro do Apocalipse dele. Meu Deus, que tristeza, hein? Mas, cara, mas falando ainda do filme do Magneto que não aconteceu. A proposta inicial, assim, tinha um ator pra fazer o Magneto de fato, que era o Ian McKellen, né? Ele ia fazer o personagem, só que eles iam usar efeitos computadorizados pra rejuvenescer ele. Ai, não. E aí depois contrataram o David Coyer pra fazer o roteiro, que ele ia fazer exatamente esse roteiro, né? Deles dois se conhecendo e tal, e formando os X-Men e tal, tal, tal. Só que aí resolveram adiar a filmagem de 2007 pra 2008, aí depois resolveram que o filme do Wolverine seria mais interessante se desse certo sair do Magneto, aí o filme do Wolverine não deu certo, e aí acabou ficando o que a gente viu em First Class, onde eles passam bem por cima na origem do Magneto e já joga direto pra uma história diferente. Eu não sei se vocês gostam, se vocês lembram, mas eu gosto muito da primeira cena do X-Men, o primeiro X-Men, que é o Magneto novinho no campo de concentração. Eu acho que ela foi bem pesada e bem muito legal. Muito boa, muito boa mesmo. Inclusive, o Origins da sequência é isso, né, cara? Tu vê ele sendo ele preso nos campos de concentração e passando pelos experimentos e tal. Só que, cara, só aquela introdução ali dava um baita do filme. É tipo o X-Men Origins Wolverine, que a introdução, que é ele e o Dentes de Sabre lutando nas guerras, daria um filme muito melhor do que foi aquela bosta daquele filme, cara. O problema é os caras querendo fazer uma história megalomaníaca, né? Porque se tivesse pegando o Wolverine, por exemplo, contado exatamente esse período dele, desde criança, e com o Dente Sabre passando pelas guerras até chegar o Arma X, já seria uma história interessante. A do Magneto, eles dão um salto que é triste, porque seria exatamente o filme do Magneto, né? Ele quando criança, sendo passando lá pelos experimentos, na prisão, e depois já aparece ele adulto, né? Então tem toda uma história aí que ficou perdida, ele fugindo e recuperando, ele sendo ainda o Joseph, sei lá o que, casado e tem a mulher, e aí daí quando ele descobre que é Joseph Klimber. Então eu! Porque ele nos quadrinhos ele casa ainda, né? Tem uma mulher e acaba a mulher morrendo, se não me engano, quando ele descobre os poderes. É a mãe da Wanda e do Pietro. Daí ela morre, ele foge com as crianças e tal. Exato, então tudo isso ficou pra trás, né? Primeiro deixaram toda uma história rica que podia ser desenvolvida, mas, né? Coisas da Fox. É, vamos fazer o quê? Fox, né? Outro que também malfadado, tal qual Mulher Maravilha, né? Maltratado pela Warner, que é o nosso querido O The Flash. Como eu sempre falo, o super-herói que ensinou a gente a usar dois artigos seguidos antes do substantivo. Logo depois do Blade Trinity, o David Goyer, que foi o roteirista daquela maravilha, daquela trindade, daquele filme, né? Trinity, Blade Trinity, que é uma bosta, né? E diretor. Ele foi diretor também, né? Também. Eles queriam entregar pra ele, aqui ó, pega o Flash e faz o Flash. O cara se empolgou, né? Pegou, vou fazer o Flash, falou que o Flash era o personagem preferido dele, claro, né? Se alguém me entregasse o Flash pra dirigir, eu ia dizer, meu, personagem favorito também. E o que ele queria? Ele falou que, né, como o personagem era super rápido, andava velocidade da luz e tal, porra, abria muitas possibilidades de efeitos, de história, não sei o que, bababá. E já falou que ele ia chamar o Ryan Reynolds pra fazer o papel do Flash, e deu uma babada de ovo no Ryan Reynolds, falou que o Ryan Reynolds devia fazer o Thor. Meu Deus! Assim, tipo, David Goyer, vai dar pro Ryan Reynolds uma vez. Aí disse que o clima do filme era sombrio, lógico, né, que na época Batman Begins, me dediquei completamente ao meu roteiro, tô muito orgulhoso, vai ser inovador, vai ser uma coisa mais foda do mundo, e cancelaram o projeto. A ideia dele, se não me engano, pelo que eu li na época que tava falando, era de exatamente fazer com essa história de viagem no tempo, né? Tipo, ele tem até, acho que ele citava uma cena em que o Flash tava atuando, salvando alguém, e aí ele via ele mesmo no mesmo local por causa exatamente das viagens no tempo, e como isso ia ser complexo de você pensar o tempo de uma forma diferente. Então, eu duvido assim, o David Goyer, ele faz umas histórias de ação até interessantes. Ele não é muito profundo, ele deixa muita ponta solta nas histórias dele, não consegue fechar direitinho, mas ele faz uma história de ação interessante. O que é medo é de saber como é que ele ia mexer com o tempo, né? Porque mexer com o tempo já é uma coisa complicada. Ainda mais na história de super-heróis, ainda mais com David Goyer, o cara que fez Blade Trinity antes. Esse era um filme pro Terry Gilliam, já pensou que beleza? Dá pro Terry Gilliam mexer com isso? Ele ia resolver o problema de qualquer filme simplesmente com Deus Ex Machina, né? Que ele queria fazer em Watchmen, né? Um filme planejado, né? Pensaram em fazer um filme de Watchmen com Terry Gilliam. E ele, recentemente até, ele deu uma informação dizendo que a ideia dele era que o final dele ia ser muito mais interessante, porque no final de tudo, o Dr. Manhattan se arrependia de tudo que tinha acontecido, voltava no tempo e pedia ele mesmo ser criado. Pedindo todo mundo que acontecer, né? Então, é uma ideia brilhante do Terry Gilliam que supera de qualquer forma a de Zack Snyder, não tem nem comparação. Não, é melhor que isso, Marcelo. Além, qual é a consequência então do Dr. Manhattan voltar no tempo e impedir ele mesmo de ser criado? Corta pro presente e todos os super-heróis, né? Todos os heróis, Rorschach, Ozymandias, Spectral. Comediante, coruja, eles se tornam cosplayers no centro de Nova York, assim. Eles não são mais super-heróis, eles são só uns malucos fantasiados de cosplay, assim, brincando de super-herói. Esse seria o final brilhante e revolucionário do Terry Gilliam. E pra você, garotinho imberbe em casa, que reclama do final de Zack Snyder, do que você escapou de assistir? Olha, o final bom do Terry Gilliam era um pé gigante pisando em todo mundo, né? O Terry Gilliam ia fazer, pra respeitar os quadrinhos, ele ia fazer uma chota gigante destruindo Nova York. Seria bem mais revolucionário realmente, né? Tipo, é o poder feminino destruindo com o mundo patriarcal. Meu Deus, cara. Mas cara, você for ver na época, né, dos planejamentos, os atores envolvidos na história, né? Tínhamos o Dr. Manhattan, que seria feito pelos Arnold Schwarzenegger. Meu Deus! Puta que... E além dele, tínhamos outros atores interessados, né, em fazer, como o Richard Gere para ser o Coruja, ou o Robin Williams para ser o Comediante. Então nós tínhamos aí já três grandes atores de sucesso no cinema, né, alguns oscarizados até, para fazer um filme de super-heróis chamado Watchmen. Outra coisa, revolucionária, a história não começaria com a morte do Comediante, começaria com um ataque terrorista à Estátua da Liberdade, onde os heróis, os Watchmans, iam tentar impedir e não conseguiam impedir o ataque que o líder do grupo terrorista tentou fazer, e a opinião pública ficava puta com eles. Isso seria o começo da derrocada dos heróis. Que ataque terrorista de merda atacar a Estátua da Liberdade, né? Não é... é que não tem nenhum filme tipo Godzilla, tipo Independence Day, que já fez isso, todos os macacos. É uma coisa nova, né? Não que seja revolucionário nada, mas assim, é um ataque terrorista. Um terrorista, ele planeja que pessoas morram no ataque dele. Aí ele derruba o Estado da Liberdade. A morte do Comediante, que no filme de Zack Snyder, pra mim, é uma das melhores cenas do filme, é bem emblemática, não ia aparecer na história. Só o Rorschach que ia saber da morte do Comediante. Quer dizer, ele já começa modificando muita coisa da história, e provavelmente com o Terry Gilliam ia ser uma viagem do caramba, né? Quem já viu o filme do Terry Gilliam sabe como ele viaja. Com 12 macacos, Brasil, o filme, nó. Fantástico Mundo de Dr. Parnassus. Esse filme só não foi pra frente porque o Terry Gilliam foi falar com o Alan Moore. Aí o Alan Moore pegou, virou pra ele e disse: bem, na verdade, Terry, se alguém me perguntasse, eu teria dito, eu não faria isso. E ele logo deixou o roteiro de lado e achou que disse que o filme era infilmável, né? Disse que não podia ser feito. E aí foi a grande propaganda da Warner também quando o Zack Snyder foi filmar, né? Que tinha um filme infilmável e finalmente foi filmado. Eu acho que é mentira do Terry Gilliam, eu acho que o Alan Moore deu um tapa na cara dele e saiu, virou as costas e saiu, sabe? Quando leu o roteiro. Aí ele disse, deixa pra lá. Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta Eli Coimbra! Quero falar brevemente de dois filmes que seriam feitos pelo mesmo diretor. Um eu acho que ia ser uma piração e o outro talvez fosse um filme foda para cachete. Que são do Sr. Darren Aronofsky. Ele ia fazer o Wolverine. Tava tudo acertado para ele fazer o Wolverine. Ia ser o filme baseado na que a gente conhece como Eu Wolverine. De verdade, não como foi o último filme, agora o Imortal, que não morre no final. E ele queria fazer toda essa filmagem em Tóquio. Fazer bem fiel mesmo ao que o Frank Miller escreveu. E ele deve ser muito fã do Fran. Fran, você tem que trocar o garoto. O papel de parede está começando a cair. Está bem, Dino. Eu já estou indo. Muito fã do Frank Miller. Porque antes ele tava com o projeto de fazer Batman ano 1 e ele tava escrevendo o roteiro com o Frank Miller. Só que aí eu acho que pegou a fase senil do Frank Miller, né? Porque assim, olha só que maravilha ia ser. O Bruce Wayne não ia ser rico, ele ia ser encontrado na rua, ele ia ser um órfão de rua, que ia ser criado por um mecânico negão chamado Big Al, o Alfred, fazer as traquitanas dele nessa oficina. E pra assim, como você acha assim, não tá bizarro o suficiente, assim. É, quem ia fazer o Bruce Wayne era o Clint Eastwood em algum momento. Porra, mas como assim? O Clint Eastwood já velhaco ia fazer o... Exatamente! E ele queria também filmar o filme do Batman em Tóquio. A Gotham City ia ser no Japão, essa porra. Se segure Gotham City, que eu vou mexer, que eu vou quebrar, que eu vou sambar. Vou de ladinho, vou agachadinho, pra Batcaverna balançar. Olha, não que o Clint Eastwood não seja foda o suficiente pra fazer o Batman. Pra mim, se um dia eu fosse fazer o Batman Cavaleiro das Trevas, ele seria o Batman. O Batman velhão. Eu só queria convencer ele a deixar um bigode pro começo do filme, mas eu acho que ele ia ser um Bruce Wayne foda demais. Ainda hoje, com 80 e lá vai pedrada. Cara, o Clint Eastwood ele pode fazer qualquer papel. Clint Eastwood seria o Bruce Wayne do Reino da Manhã, né? O cara fica sentado lá mandando os robôs, né? Porque não, tipo, ele não vai pra porrada mais. É que, infelizmente, o Alex Ross usou o Gregory Peck, que já morreu como modelo pro Batman, né, no Game da Manhã. É. Mas, pô, o Clint Eastwood tem uma cara de fodão, cara. Ele pode fazer, o Moura falou tudo, ele pode fazer o que quiser, cara. Sim, ele sim. Pode fazer uma pistoleta, popozuda e ele fica bom, cara. Sim, cara, tem dois atores, um ator e uma atriz, que eles podem fazer qualquer papel, cara, vai ficar bom. Que é Clint Eastwood e Meryl Streep. Eles podem fazer qualquer coisa, cara. Quem vai ser o próximo Batman? Meryl Streep, perfeito. Ninguém ia reclamar. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. Eu tenho que defender essa ideia do Aronofsky, porque eu acho a ideia fantástica, acho a ideia muito boa. Uma versão alternativa do Batman, não é uma versão que a gente conhece, mas é uma versão alternativa do Batman. Pô, imagina isso numa graphic novel, desenhada aí pra um Paul Pope da vida, pra um Frank Cho, sei lá, um Jay Lee, sei lá. Mas, tipo, a ideia é muito boa. Infelizmente, com o Batman que a gente conhece não seria boa no cinema, porque mudaria tudo, né, mas... Ia ser bom uma graphic novel, tipo, aqueles Terra 1 que eles estão fazendo agora, é Terra 1, né? É que o Alfred porque é um ex-agente, a intenção do Terra 1 é fazer uma coisa completamente diferente, eles só fazem a mesma releiturazinha básica, né, cara? Isso aí ia ser foda. O diferente do Terra 1 do Batman foi o Alfred ser um ex-militar que mancava e que era durão. Desenho do Jim Lee, né? Não lembro se é do Jim Lee. Não, é do Jim Lee. Mas é no estilo não, de... velho, não sei, não vou dar certeza agora, porque eu também tô com preguiça de procurar. O Aronofsky também foi chamado pra fazer o Batman Begins, né, mas ele recusou, ele não quis fazer, tava mais interessado nesse tipo de filme aí, mas aí foi fazer o Noé, fazer o Russell Crowe como o Batman dele. Eu vi o trailer, assim, e a hora que os animaizinhos estão entrando na arca, me lembrou muito Todo Poderoso 2. Aí eu fiquei com medo. Você não tinha trilha sonora do Padre Marcelo, né? Pegar o trailer de Noé e botar essa trilha sonora no trailer. Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta Eli Coimbra! Vamos falar de um outro filme que quase aconteceu, mas não aconteceu, de uma personagem muito famosa, muito interessante, com os poderes incríveis, que é a Crystal, né? É com a Boderick o filme, meu Deus. É um personagem que foi criado à base do Kiss, né? Por conta do Kiss, do sucesso da banda, né? Então resolveram que ela tem que ter mais destaque. Então queriam fazer uma série de animação, depois acabaram mudando para querer fazer um filme. E isso, quem estava à frente disso era o Dean Shorter, né? Que era um pica-grossa da Marvel na época. E aí o cara resolveu fazer um filme que chamaram a Boderick. A loira das panteras. A Boderick para fazer a Crystal e ia ter o Leslie Stevens do... fazer a série aquela The Outer Limits, só fazer o roteiro, né? Acabou que foi mudando, a Boderick quis que o marido dela fosse diretor, e aí depois começou a ter brigas pra ter com direção, quem ia trabalhar, e não sei o que, e acabou que o filme mingou, não teve história, não teve filme, e aí Jim Shooter resolveu fazer a história do filme, que seria a história do filme, um HQ, né, que se chamada Crystal The Movie, que não é uma adaptação de um filme, mas é a adaptação do roteiro. Eu nunca li essa HQ, você, alguém já leu isso aí? Não. Tá, vindo sem nem pra onde vai. Crystal não é, acho, um dos personagens preferidos de ninguém, né, cara? Eu lembro a introdução da Crystal, ai que delícia, no gibi dos X-Men, acho que todo mundo leu a saga de Fênix. E foi a primeira aparição do Cristal ali, quando o Ciclope vai detectar um mutante. Aí vem quem que é o mutante que eles detectaram. Foi a primeira aparição dela nos quadrinhos. Uma personagem Disco. Da Cristal, eu só lembro na fase do Grant Morrison, que começou até que ele fez aquela revolução de que a cultura mutante passou a ser uma cultura consumista também, né? De mercado capitalista, que tinha roupas, tatuagens, bonequinhos, todo tipo de coisa dentro do universo Marvel ligado ao mundo mutante. A Cristal começou a fazer muito sucesso por ser uma mutante cantora. Você lembra que antes, quando ela voltou pros X-Men com uma roupa azul, ela tá até no videogame dos X-Men, ela tá namorando o Longshot? Não, cara, eu não li X-Men nessa época direito, não. Ela namora o Longshot, essa é a relevância dela. Parabéns, Marvel. Os X-Men são incríveis pra fazer esse personagem, né? Porque a Cristal e Jubileu são dois personagens irrelevantes que já quase tiveram... A Jubileu teve uma versão, né? Acabou tendo uma versão no Geração X, mas quase que tiveram mais destaque. A Jubileu quase que apareceu nos filmes dos X-Men também, não apareceu. Ela aparece nos X-Men bem de lado, viu? Como ela é a super-herói, né, da Disco Club, podia ser a Sônia Braga, né? Nossa senhora, tocando frenético. Para encerrar os filmes de super-heróis que quase aconteceram e não aconteceram, temos a Liga da Justiça do George Miller, né? O famoso diretor do Mad Max. Quais outros filmes que ele já fez? O Modesto sabe dizer? Que eu não lembro agora. Também não. É o famoso diretor do Mad Max e não sabemos o resto. O que ele foi contratado para fazer um filme, teve elenco contratado e tudo, né? Vários atores foram chamados. Teve o Armie Hammer como Batman, Megan Gale como Mulher Maravilha, Common como Jon Stewart, né? Santiago Cabrera como Aquaman, o famoso Santiago Cabrera. Ele sabe o que é o Santiago Cabrera? Não. Lembra do Heroes, aquele pintor que era drogado, daí ele via o futuro? Era ele. O bicho ia fazer o Aquaman, Jesus. E o outro famoso também, Hugh Kias, como Caçador de Marte, e o Jay Baruchel como Maxwell Lord. Você esqueceu do DJ Cotrona como Super-Homem, que ia ser se já se falava que o Dream Ken era o Superman latino, né, o havaiano, esse ia ser o Superman porto-riquenho. Não, eu também tinha esquecido do Adrian Brody como Barry Allen. O Seth, deu sim. Mas, cara, é o único que realmente fazia um sentido. Não, mas a gostosa da Mulher Maravilha também era gostosa. É, o Adrian Brody é porque na época, exatamente, deu sim, ele era bem famoso, né, porque ele falava de quadrinhos na série e era bem fanático. Se não me engano, ele terminou a série como escritor de quadrinhos, negócio assim, pegaram ele por conta disso. Agora o plot da história é exatamente uma base de uma história que tinha saído dos quadrinhos também, que era a história do Irmão Olho, né? Como é que o Soul Lord conseguiria pegar o satélite do Bruce Wayne lá, que era o Irmão Olho, que tinha todos os dados e super-heróis do mundo e tal, ia criar os robozinhos e enfrentar a Liga da Justiça, né? Ia botar pra fuder e pra capar com todo mundo lá na Liga da Justiça. E particularmente eu acho um plot bem interessante. A ideia de você pegar dados de todos os heróis, por exemplo, que era o Batman teria, e botar o Maxwell Lord pra, tipo, botar os super-heróis são inimigos e nós vamos nos defender deles, acho uma ideia interessante. Provavelmente não seria bem feita, não seria bem desenvolvida, mas acho a ideia interessante pelo menos. E vocês sabem por que não foi pra frente essa porcaria, né? Por causa da greve dos roteiristas que teve lá, né, nos anos 2000 e alguma coisa. Tava tudo pronto, tá ligado? Os caras montaram, já estavam montando os cenários na Austrália, os caras já tinham experimentado as fantasias. Tem foto, eu vi hoje foto do elenco, tá ligado? Todo reunido lá na Austrália, já pra começar as gravações, aí começou a guerra é ótimo, né? A greve a guerra dos roteiristas é alto nome, uma saga de quadrinhos. A greve dos roteiristas, que, e daí, tipo, segundo as leis de Hollywood, não sei o que tal, um filme só pode sair se ele tiver assinatura de um roteirista cadastrado e tal, e como era a greve, ninguém podia assinar, então ficou enrolando, quando voltou, os caras deram uma brochada, a galera tava achando a ideia, os fãs tava achando a ideia uma merda, porque tinha o Batman Christian Bale, ia ter o Batman Armie Hammer, e daí tinha saído o Superman O Retorno, daí iam ser dois super-homens, três super-homens, porque ia ter o Tom Welling, o Brandon Holt, e o super-homem da Liga da Justiça, ia ter dois Batman, que ia ser o Christian Bale e o Armie Hammer, e acabaram engavetando o projeto. Vocês acham mesmo que isso é uma boa ideia, ter um outro Batman que não fosse aparecer a cara? Claro que não. Ah, tá. Se o Batman não mostrasse o rosto, eu não acho tão problemático. Qualquer um pode botar a máscara do Batman, fazer uma vozinha rouca e acabou, né? Mas o negócio mais, eu acho que era o Superman também, né, cara? Tipo, você ia ter três versões do Superman na mesma época, isso é meio complicado. Não ia fazer sentido nenhum, né, cara? Mas é o quê? Como a gente já cansou de falar, é a Warner cagona, que não tem coragem de fazer as coisas. Aí eles tinham um filme do Batman e um filme do Superman. Ah, mas não vamos usar os mesmos atores pra manter as franquias aqui. A gente faz uma nova franquia que dê outro universo. Ah, vai tomar no cu com outro universo. Deixa essa bosta de multiverso nos quadrinhos e junta tudo no cinema, seus animais. Vamos pensar aqui dos males o menor. Mais um filme com o Brandon Routh de Super-Homem realmente não ia ser legal. Ah, cara, sei lá. O Brandon Routh era um merda mesmo, eu realmente concordo, mas... Enfim, cagada tava feita, né? Pra encerrar, de fato, os heróis, nós temos dois filmes que não chegaram nem a ter casting nem nada. Tipo, são a ideia provável, que o primeiro é o Batman Triumphant, que é a famigerada continuação de Batman Robin, né, pelo o Joe Schumacher, que ele ia enfrentar o Espantalho, que ia ser o Jeff Goldblum. O Mosca? Ia ser ele. Caralho! Ele ia ser o espantalho, o grande vilão do filme, Batman Triunfante. Que não foi pra frente, ainda bem, né? Ainda bem não, ia ser um baita filme, cara. Ia ser a continuação do melhor filme do Batman, que é Batman e Robin, brother. Batman e Robin é a versão anos 90 do seriado dos anos 60, cara. Melhor filme do Batman. Olha as cenas, cara, a construção de cena. Quando a Era Venenosa aparece pela primeira vez, ela tá fantasiada de macaco, não sei se vocês lembram, que ela tá com a fantasia de gorila, no leilão. No leilão da festa do Batman. Tem a festa do Batman pra arrecadar fundos. Lá que eles ficam dando lances para os modelos, né, pra jantar com as modelos. Aí a hora que ela aparece, que ela tira a máscara, começa a tocar Era Venenosa da Rita Lee, cara. E daí ela vai se despindo, aí ela desce e os caras vão carregando ela, assim, né? Os caras, obviamente, sem camisa e com óleo pelo corpo, porque é o filme do Joel Schumacher. E vai tocando Era Venenosa, cara. Aí o Batman e o Robin começam a discutir, a barganhar quem é que vai... Quem dá mais o lance mais alto pra ficar com a Era Venenosa. Até que o Batman puxa, bate cartão de crédito. Tá escrito assim, validade forever. Genial, olha a sacada, cara. E ele ainda fala, nunca saia da Batcaverna sem ele. Velho, é perfeito, é uma recriação do Batman dos anos 60, velho. Com o George Clooney, o melhor Batman de todos, cara. O Tio Fantas também seria com o George Clooney, também seria com o Chris O'Donnell. Pelo menos onde a gente tá pegando informação, não tem falando se teria a Alicia Silverstone como a Batgirl ainda, né? Pelo menos eles dois estariam. Só que quando teve o fracasso de público de bilheteria que foi o Batman e Robin, a Warner resolveu cancelar. O filme injustiçado. É uma tristeza que a gente não pôde ver essa maravilha desse Batman triunfante, que já é um nome totalmente de George Schumacher, né? Batman triunfante. O próximo ia ser Batman contra o recalque. Beijinho no ombro. Cara, mas pense assim. Pega um personagem que tem fama de viado. De algum viado. Não tinha, né, cara? Eu não lembro quem que usou essa expressão, cara. É que nem você dá pra deixa um carnavalesco fazer uma festa de fim de ano, assim. Não, mas, cara, o filme do George Schumacher podia muito bem ter sido dirigido pelo... Como é que é o nome dele? O carnavalesco lá? Josinho 30. Não, o Josinho 30. O outro, o mais palhafatoso ainda. O Jorge Fernando podia dirigir também o filme? Jorge Fernando poderia dirigir. Imagina um musical do Batman dirigido pelo Jorge Fernando. O Miguel Falabella como Batman. Com a Cláudia Raia. E Cláudia Raia como Mulher Gato. Caralho, que coisa. Quem seria o Robin, então? O Diogo Vilela. Thierry Figueira ia ser o Robin. Não, o Diogo Vilela podia ser o quê, então? O Charada? Não, o Diogo Vilela ia ser o Comissário Gordon. Nossa, mãe. E Luiz Fernando Guimarães ia ser o Charada. O próprio Jorge Fernando faria o Coringa. Ah, era o Pinguim, ele é gordinho. Ah, é verdade, o Pinguim. Zé Wilker, falecido, saudoso, Zé Wilker, podia ser o Coringa. Caralho, imagina o Coringa. Eu sou o Coringa, mas você é o filho da puta, seu filho da puta. Eu sou o Coringa, com licença, eu vou cagar. O Batman prende o Coringa, é justo, muito justo, é justiça. É, o Moura é mestre em fazer versões nacionais dos filmes, né, cara? Fantástico. Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta, ele Coimbra! Outro filme de super-herói que acabou não acontecendo, que foi o Superman 5, Superman Reborn. Você tem duas vezes Superman no mesmo título, né? Tipo, reforçar realmente e que está renascendo, né? Que foi depois do Superman 3 e 4, produtores, dono é o Ilya Salken. E o Christopher Reeve não estavam contentes com os outros dois filmes, não sei porquê. Os filmes são lindos, são maravilhosos. Não só eles, como a humanidade, né? Não ficou feliz. E aí contrataram o Cary Bates, né, que é o escritor de quadrinhos, pra fazer o roteiro, mas acabou... E o vilão ia ser o Brainiac, finalmente, né? E acabou que o roteiro não saiu, porque... O filme não saiu porque o Salkin perdeu os direitos sobre a franquia. Não conseguiu fazer mais o filme, né? Mas curioso que sempre que tem um Brainiac envolvido, os filmes não saem, né? Porque o filme do Nicolas Cage também tinha um Brainiac envolvido e acabou não saindo, né? Menção honrosa aqui, né? Nosso querido Nicolas Cage aí, que ia ser o Superman. Já pensou? Cara, sabe o que ia ser foda? O Nicolas Cage ser o Superman num universo compartilhado de Batman e Robin com o George Clooney como Batman, cara. Isso ia ser foda. Nossa senhora, isso ia ser deprimente, Moura. Ia ser muito legal, cara. Muito legal. Cara, uma coisa que eu não entendo. Você tá ligado que, tipo, Superman 3 é aquele que tem o robô, né? Que tem o Richard Pryor. Sim, e tal. Que seria o Brainiac. Por que diabo que eles já não usaram o Brainiac aí, tá ligado? Então, a ideia original desse filme era ser o Brainiac, né? Só, se não me engano, que era por questões tanto de recursos quanto questões de, tipo, ah, tem que ser a comédia, porque estamos na época de sucesso de comediantes na televisão, e resolveram mudar. Ah, velho, mas usa o nome Brainiac, a mulher vira um robô escroto no final. Ah, usa o nome do Brainiac, pô, computador, o filme é ruim pra caralho, mas sei lá. Eu tenho que fazer uma confissão pra vocês. Quando eu fui no cinema, eu gostei do Superman 4. Aquele que tem o homem nuclear com as unhas gigantes que arranha o Superman e ele fica machucado porque ele tomou uma unhada? Isso, é, desculpa, eu gostei na época. Que ele leva a mulher, o homem nuclear leva a namoradinha do Superman pro espaço, pra lua, e ela respira na lua. É, eu era criança, gente. É, quem era criança era perfeito. Não, tô né, certo. Cara? Quem é criança ali é padrinho de total o negócio. Porra, era legal que o Superman se importava com a guerra nuclear que eu tinha medo. Ah, por isso que o Modesto é cagado com guerra nuclear, tá explicado. O Superman levou as bombas, armas nucleares todas pro espaço. Não, vocês tinham que ver a minha felicidade contando pro meu pai isso, cara. Ele bota ele numa rede, né? É, e joga no sol. Todas as armas do mundo, uma rede na tarrafa e joga no sol. Tá certo. A ONU chama ele de fodão. Nessa época não tinha George Bush pra dizer que o Superman tinha arma de destruição em massa no seu poder. Tá certo, tá certo. Mas toca o bonde aqui. É, piada. Eu fiquei triste agora com essa confissão do Podeste. Mas eu era que. Tá bom. I want you to see all of the flowers. We'll shoot the breeze for hours and hours. Um filme que ia ser muito sensacional, cara, que ia ser ET2 Nocturnal Fears, Medos Noturnos. But the second time I have control the match. Cara, assim que saiu o ET, o Extraterrestre, né? Aquele filme tão bonitinho, que tem ligações com Star Wars, vocês estão ligados, né? Que o ET, e a gente falou aquele podcast sobre universo compartilhado, esqueceu de falar que ET tá no mesmo universo Star Wars. E eles queriam uma sequência, né, cara, desse filme, sei lá como é que diabos ia ser. Sei lá, se o ET fica puto pela forma que foi tratado aqui pelos policiais e volta com uma armada e destrói a Terra, ia ser bem legal uma continuação assim. Mas tinha que matar o Peter Coyote de começo. Né? Sim, não, primeiro tiro na cabeça do Peter Coyote. E acabou que não teve, na verdade teve continuação. O ET chama Independence Day. São os irmãos mais velhos do ET que voltaram pra se vingar. E outro filme, cara, que é um clássico, que também merecia uma continuação, que é Ghost 2, Second Sight. Meu que Deus. É aquele filme clássico, nosso querido, finado, saudoso Patrick Swayze. Paramount quis fazer uma sequência, só que não era uma sequência exatamente, era mais um spin-off, porque ia ser protagonizado pela Whoopi Goldberg, cara. Meu, é a melhor coisa daquele filme, é a Whoopi Goldberg. Como é que é o nome dela no filme? É muito bom o nome dela. Oda May Brown. Oda May Brown, cara. Imagina um filme focado na Oda May Brown, cara. Cara, tá aí. E ela podia ser meio Constantine, tá ligado? Ia ser muito foda. Se fosse hoje em dia, não teria sido filme, teria sido seriado, né? Ela tinha feito um spin-off ali seriado dela, recebendo espíritos e ajudando os espíritos nos seus problemas e tirando as piadas no meio do caminho. Porra, recado então aqui pra Whoopi Goldberg, que escuta a Whoopi Goldberg, não sei se você sabe, ela escuta o podcast do Aré. Whoopi, faz um seriado da May Brown hoje em dia, meu Deus. Dá até pra fazer a participação do Patrick Swayze atualmente, ele podia baixar lá na série. caralho. Dá pra fazer uma versão nacional disso, cara. Dá pra fazer As Aventuras de Chico Xavier. Já pensou? A Catifunda mais, recebendo mais, todo mundo. Catifunda, caralho. Mais puxado pra Catifunda. Com seu indefectível charuto. Não lembrava disso. Oh, isso é alto seriado, cara. Eu vou tentar vender isso pra TV a cabo. As Aventuras de Chico Xavier. Ele vai ajuda a desvendar crimes e tal, não, interpretado, sei lá, pelo Wagner Moura. Se você tem que contar As Aventuras do Jovem Chico Xavier. As Aventuras do Jovem Chico Xavier, melhor aí. Você é um cara jovem, aí você bota um galã, tem uns espíritos, ele tem que ajudar. O Wagner Moura ou o Celton Mello? Gente, vamos pensar de uma outra forma, não um jovem Chico Xavier, mas um reencarnado jovem Chico Xavier. As Novas Aventuras de Chico Xavier. Exatamente. Depois de reencarnado. Ele reencarnou e virou um detetive, cara. Olha que legal. Chico Xavier, ô detetive. Porra, podia ser o Fiuk. Nossa, o Fiuk. O Pelanza. Pelanza não. Não, tem que ser um jovem e promissor ator. Podia ser... Cauã Raymond. Cauã Raymond faz tudo na Globo, agora podia ser o Cauã Raymond. Melhor que o Paulo Vilhena. É isso, o Paulo Vilhena fez uma série de ação agora, rapaz. Tá pensando o quê? A Teia, né? Que ele fazia um ladrão, não sei o quê. A grande série de grande repercussão, só que não. Só que não, é. O seriado A Teia tá com tudo e eu quero saber, ele pode voltar, que fez um sucesso danado, né? Então, na verdade, a gente tá esperando essa repercussão mesmo do público, ver como o seriado foi aceito e aí a empresa, junto com os autores e a direção, é que determina essa volta ou não. E você, Modesto, aí? Puxa dois aí. Cara, eu queria muito, muito, muito saber se eles iam ter peito de fazer Gladiador 2, cara. Que o Russell Crowe ia combater os deuses romanos na vida após a morte. Ele ia ser o máximo. É, ele ia ser o Kratos, né, na verdade. É, ia ser o Kratos antes. Cara, não. Eu tenho uma ideia pior. Tenho uma ideia muito mais idiota. Que é... De Volta para o Futuro 4 e 5, que o Dr. Brown ia causar um acidente com o Owen Roswell, ia ter um outro personagem no lugar do Michael J. Fox, ia ser a Buffy. Uma cientista corajosa, bacaninha, é que nem você tirar, deixa eu ver, o Ralph Macchio do Karate Kid e colocar Hilary Swank. Não, é a mesma coisa que você tirar o Ralph Macchio e colocar o filho do Will Smith. Não, time é legalzinho, vai. O Modesto tava todo derretido por esse filme um dia desse aí no Facebook. Ah, esse filme é legal, foi bem feitinho. Eu tava debatendo isso com os meus, porque agora eu tenho amigos adolescentes de novo, que eu voltei pra faculdade, e que eu falei que cara tem que ir de novo, eu nem vi, mas deve ser uma bosta. Aí o meu amigo falou, ah cara, não fala besteira, tem o Jack Chan. Meu velho, foda-se, Mestre Miyagi, duas palavras pra você. Pat Morita. Jack Chan, não chegou aos pés. É, mas um filme que a gente pode falar, que eu acho que é... E pior que a gente pode falar agora mesmo, que está sendo produzido agora e tocado pelo Richard Donner, é o Goonies 2. Eu só não sei se essa geração de agora vai encarar um filme dos Goonies. Mas eu tô curioso, cara. Mas é o Goonies com slot ainda? O que está sendo falado é que a premissa é justamente um quadrinho que foi feito nos anos 90, que era Procura de Slot. E que não foi nem feito, na verdade é um trote de primeira de abril que se chama Wizard. Que ia sair uma série de quadrinhos dos Goonies. Mas teve uma série de quadrinhos dos Goonies nos anos 2000. Ah, teve, é? Se eu não me engano, teve uma série. Eles lançaram há pouco tempo aí, acho uns anos atrás, se eu não me engano, uma série dos Goonies nos quadrinhos. Não tenho certeza, mas acho que eu ouvi falar isso. Pô, ia ser muito bacana. E assim, Goonies é um filme que fez parte da vida de todo mundo da nossa geração. Não tem como fugir, ele pode... Não tem pra onde correr. Goonies é foda, mas eu não sei se essa geração de agora... Vai encarar um filme como o Goonies, vai ter o espírito que tinha um filme como o Goonies, entendeu? Mas tem aquele... Como é que é o nome daquele filme do J.J. Abrams, do Alienígena, Super 8? É uma tentativa de puxar uma coisa meio Goonies, né, cara? Filme de ação protagonizado por crianças, né? Eu não sei, não é só isso, entendeu? Ele tem um espírito dos anos 80, ele tem aquela coisa as gags dos anos 80, aquela galerinha toda dos anos 80. Ah, mas isso vai ser adaptado, né, cara? Isso vai ser adaptado. Pode e tem grande possibilidade de ficar uma bosta a adaptação. Mas as piadas, o humor, a forma de fazer vai ser adaptado. Sei lá, as crianças, na verdade, elas nem vão sair pra aventura, porque elas vão estar sentadas com seus smartphones em casa e não vão... E vão estar jogando Candy Crush, né? Candy Crush e Fat Bird. E o último filme que eu queria fazer, só uma pincelada, que eu acho que seria um bom filme... Mas, infelizmente, o John Hughes morreu antes de fazer. Ele ia fazer uma continuação do Clube dos Cinco. Só que ele esperou 10 anos para fazer. para passar esses 10 anos da vida dos atores e reunir todos eles para fazer. Seria a chance da Molly Greenwald voltar a fazer uma coisa relevante na vida dela. Né? E de o Emílio Esteves deixar de ser só o irmão não famoso do Charlie Sheen. O último filme que eu vi com o Emílio Esteves, fora o episódio de Two and a Half Men, foi Uma Máquina Quase Mortífera com Samuel Jackson. Você lembra desse filme? Sim, cara, Samuel Jackson fazendo um filme paródia em que ele é um personagem que parodia o Danny Glover, cara. Que mundo alternativo, o Samuel Jackson era menos famoso que o Danny Glover. Cara, mas o mesmo mundo que ele faz uma ponta no Príncipe de Nova York, quando o Eddie Murphy dá um pau nele com um cabo de vassoura no McDonald's, quando ele vai assaltar o McDonald's. Se você mas daí dá pra dizer que foi uma participação especial. Olha lá, pro, o cata piolho assim, olha lá o Samuel Jackson. E se você prestar fez na broderagem. É, foi na camaradagem. Mas o Cuba Gooding Jr. também faz uma participação e ele é criança no filme. Vocês lembram qual que é? Ele é criança, cara. Em quem? Ele, em Príncipe de Nova York? Esse, no Príncipe de Nova York. Ah, não lembro de Príncipe de Nova York, né? Quero assistir lá nos anos 80. E... quando o Ed Murphy faz o barbeiro, ele tá cortando o cabelo do Cuba Gooding Jr. Caraca. Esse filme faz tanto tempo que era da época que o Ed Murphy fazia filme bom, cara. Com Arsênio Hall. Famoso quem? Arsênio o quê? Muitos pensam que o arsênio quase não tem utilização hoje em dia. É usado como aditivo em algumas ligas metálicas, é empregado em alguns circuitos integrados, é usado na descoloração de vidros e também está presente na constituição de LEDs. Pra seguir aqui, só pra complementar, o filme que eu queria destacar aqui, o filme do Vingador do Futuro 2, né? Os caras queriam fazer a sequência do Vingador do Futuro com o Schwarzenegger e ainda juntar outra história do Philip Dick, que era o Minority Report, que depois se tornou um filme chamado Minority Report, né? Mas a história era exatamente a mesma, que era o Douglas Quaid como policial aposentado, não sei se em Marte ou na Terra, porque o final do Vingador do Futuro não dá a entender se aquilo é um sonho, se é verdade, né? Mas tudo bem. E que ele ia ter ajuda de clarividentes pra observar assassinatos em potenciais, que era o mesmo roteiro do Minority Report, e acabou saindo como filme depois. Sai Schwarzenegger e Tom Cruise, que troca, hein? O quesito atuação é bem equilibrado, né? É, bem pau a pau, né? No Minority Report, acho que o Tom Cruise serve bem a história, não atrapalha, assim como o Schwarzenegger não atrapalha o Vingador do Futuro, então assim, iguala as coisas, né? Agora, um outro que eu queria destacar aqui, que é o do Beetlejuice Goes Hawaii. Havaiano, que é Quando os Fantasmas Se Divertem, que é a continuação, seria com o Michael Keaton também. A família Dietz iria pra Flórida, e aí seria a sequência de histórias disso do Michael Keaton. Eu sei que tá fazendo um filme agora, né, tá sendo feito, não sei se vai ser esse roteiro, ou se qual vai ser outro roteiro, como é que vai ser, mas estão fazendo, organizando um filme aí novo do Beetlejuice, né. O legal é que quando eu li que Beetlejuice vai para o Havaí, me lembrou muito esse, tipo, parece que iam transformar o Beetlejuice no Férias Frustradas, tá ligado? É, pois é. Beetlejuice no Havaí, Beetlejuice na Europa, Beetlejuice vai ao Brasil. Que também eles vivem fazendo propaganda e não... E vai sair a continuação de Férias Frustradas, né, cara, do Chevy Chase. Eu gostava tanto, eles deviam ter feito mais, ou deveriam voltar a fazer os filmes, cara, da Férias Frustradas, que é bem legal. O bicho teve uns 20 filmes aí de continuação de Férias Frustradas. Não, mas eu digo hoje em dia, teve Férias Frustradas, Férias Frustradas na Europa, Férias Frustradas de Natal e Férias Frustradas em Las Vegas, teria esses quatro. Eu assisti todos, acredite. Férias Frustradas em Las Vegas me lembra Se Beber Não Case. É, mas era mais leve, digamos assim. Mas eu adorava a família Griswold, cara. Férias Frustradas na Europa é uma das coisas mais legais que eu já assisti. Cara, esse é muito bom. É que tem um vídeo pornô feito no banheiro lá, no hotel, né? É, não é pornô, ele só filma ela pelada, né, cara? Mas ele como pornô, né? O cara sim, pega, sim. Piada dele pega uma guria com o sovaco peludo. Isso, que eles vão dar ré e derrubam os... Como é que é o nome daquela... Eu sou muito ignorante, cara. É o nome daquelas pedras em pé. Um obelisco. Não é um obelisco, cara. É aquelas pedras em pé. Pedra em pé, roxinho. Como? O menhir. Pilastra. É, tá ligado. Eu não lembro, mas eles derrubam tudo. Eu esse lembro daquela cena do Champs-Élysées, que eles estão andando em círculo, não conseguem sair. Ó, aqui é o Arco do Triunfo. Ó, aqui é não sei o que. E depois já, meu, aqui é o Arco do Triunfo. Eles vão pra Oktoberfest de Munique, cara. Antes do Romerick aparecer por lá, a família Griswold foi no Oktoberfest de Munique. Que moral, hein? E eles vão parar numa casa que não é a casa dos parentes deles. Não sei se vocês lembram que os caras só falam alemão, eles já vão entrando seus pés na casa da família. Ah, e Férias Frustradas merece um podcast só pra eles. Pois então, né, vamos, depois desse monte de filmes que não aconteceram e desse podcast que aconteceu, mas não sei se devia ter acontecido, vamos fazer as considerações finais aí. O que, é que vocês podem falar de filmes que não aconteceram e ou que filmes vocês queriam que acontecesse e não aconteceu? Não, o Moro já falou Férias Frustradas, mas tem mais alguma coisa, Moro? Cara, eu queria ver um que falava que ia ter e nunca teve, que era Fred versus Jason versus Ash. Aliás, eu queria o filme do Ash enfrentando todos os monstros de filme, assim, tá ligado? Tipo, Ash versus Jason versus Fred versus Chuck versus Michael Myers versus Ghostface versus Pinhead versus todo mundo. Aliás, isso é legal, a guerra dos monstros. E foi o Marvel Zombies junto. Aliás, eu queria um jogo de videogame com isso, a la Street Fighter, seria massa. É, eu sempre pensei isso, sabia? Que ia ser muito maneiro se tivesse um jogo assim. Cara, só pra te dizer, saiu em gibis. É. Não quero gibis, gibis foda, gibi é coisa pra criança, eu quero filme, videogame, que é coisa pra adulto. Gibi é coisa de criança, deixa eu abrir meu pacotinho de figurinha da Copa. Deixa eu pegar o pacotinho da minha álbum de figurinhas do Cavaleiro do Zodíaco dos anos 90, guardado ali dentro do saco tu acha, então. Gibi é coisa de criança, agora vamos terminar de uma vez que vai começar Phineas e Ferb aqui, né? Nickelodeon. Jake Josh, nossa, Drake Josh. Kenan e Kel. Kenan e Kel, meu Deus. Adventure Time, né? Peraí, tô gravando Visões da Raven aqui. É, sou eu. Vai, Modesto, aí, tem mais alguma consideração final aí? Tem um filme que eu queria muito que tivesse uma... Pode ser remake, continuação, sei lá que diabo. Mas façam, por favor. Bill Murray, faça um Caça Fantasmas 3. Bill Murray, sério assim, cara. É, ele não quer fazer, né, cara? Estão falando de fazer um filme e ele não quer participar, né? Pô, a Caça Fantasmas é muito bom até hoje, cara, filmar. E tem um spin-off, que não é um spin-off, foi vendido aqui no Brasil só como esse, mas que é com o Bill Murray, que é um filmaço chamado Os Fantasmas Contra-Atacam, que é a história do Scrooge, do Natal, lá. Mas que dá pra ver, cara, um filme novo com o Bill Murray ia ser muito foda. Pronto, tá aí. Um remake de Mulher Nota Mil. Porra, Mulher Nota quanto? 1 milhão? Não, nota mil, faz um remake hoje em dia, sem ser tão idiota quanto quer fazer uma mulher no computador. Cara, mas tipo, ia ser o quê? Um cientista renomado que vai fazer uma compra no laboratório dele lá, de científicos, e os filhos dele roubam a mulher. Já vi um clipe chamado Hole in My Soul, do Aerosmith? Pronto, é isso, o cara faz a mulher ideal, cara, clonando. Robótica, né? Ia ser um robô, então. Não, clone. Assista o clipe que você vai entender. Um clone com poderes elétricos. É, e essa, ó, aí que vai a criatividade de quem vai fazer um remake. Mas Mulher Nota Mil e Caça Fantasmas merecem ou remake ou continuação. São histórias muito boas. Cara, Mulher Nota Mil não tem como, cara. Cara, veja o clipe do Rolling Stone do Ed Smith que tá lá já, cara. É. Mulher Nota Mil, foi numa época assim, que as pessoas não sabiam o que era computador. As pessoas não sabiam. As pessoas, elas tinham medo de pegar vírus do computador. Elas tinham medo que passasse. Olha, cara, você fala brincando isso, tinha uma mulher que trabalhava... Eu não tô brincando, eu sei que é verdade. Ela realmente acreditava que o Telex era coisa do demônio, porque digitava sozinho, cara. Não, eu vi relatos, assim, sabe, coisas da internet, assim, tipo, recomendações lá dos anos 90, assim, chegou uns equipamentos no escritório, muito cuidado ao manipular o computador, porque ele está com vírus, esse tipo de coisa. Ai, meu Deus. Então, na cabeça deles, você pegar um computador e botar as revistas de mulher pelada e dar play ali, ia acontecer os raios, ia surgir uma mulher feita de, sei lá, antimatéria, e ia virar ali como é que é o nome dela? A Kelly LeBrock. É, mas ela teria que transformar o Robert Downey Jr. em cocô de novo. Ah, é verdade. Mas não tem como, cara. Ninguém vai engolir um troço desse hoje em dia, cara. Era esse filme que eu queria ver de novo. Cara, eu não sei dizer nenhum filme que eu queria ver um remake, ou queria ver uma sequência, ou queria ver um filme que não foi feito e quase foi feito, ou quase foi feito e queria sobre que saísse. Rapaz, eu não consigo pensar nenhum. Eu sei que vai ser. Puta, Marcelo, eu lembrei de um agora. Posso falar bem rapidinho? O Van Damme queria fazer uma continuação do Grande Dragão Branco, mesmo já tendo 3 continuações do Grande Dragão Branco sem ele, mas ele queria mostrar a história do Frank Dukes, que ele abusava de menor, abusava dos filhos, era loucão, drogado. E ia ser legal, cara. Ah, caguei. O Grande Dragão Branco é uma merda. Todos os filmes do Van Damme são uma merda, né? É, cara, eu não sei. Acho que eu ia falar Clube da Luta, mas Clube da Luta provavelmente vai ter uma continuação mesmo, que já confirmaram que vai ter HQ, vai ter livro novo, e provavelmente um dia sair um filme, então não é uma coisa difícil de aparecer. E é isso, né? Já terminamos esse podcast, que eu acho que deve ter ficado longo pra cacete também. Podcast Enrolation, ou feito na Cochation, como queiram. É, mas beijinho no ombro pra todo mundo. Um recalque pra quem não gosta do podcast Whatever, passa longe. Voltamos daqui a 15 dias. Na semana que vem tem Rádio Whatever de novo. É, com algum tema super interessante, alguma trilha sonora muito interessante, que eu não sei qual é ainda. E voltamos daqui a 15 dias e Whatever! Leitura de comentários do podcast Whatever. Agora vamos falar do podcast Whatever 174, que foi um capitão, um soldado e uma fase 2 flamejante, falando sobre Capitão América, ou filme Soldado Invernal. E estou aqui na mesa com o senhor Thiago Moura. Sempre alerta. O que é que você selecionou aí, Moura? Então eu peguei aqui um pequeno debate que se formou aqui. Começou pelo Zé. O Zé, este nosso querido leitor que usa bigode, que ele falou: gostei muito da análise feita sobre os filmes da Marvel, em especial do Capitas. E infelizmente concordo que hoje em dia o Capitão América é mais Superman que o quebrador de pescoço de Man of Steel, que muitos defendem a quebração de pescoço zordianas, com o argumento de que esse Superman é pra essa geração e não pra você. Aí o Heitor Noir respondeu: é, esse argumento do Superman da nova geração realmente não cola. Mas sabe, eu creio que na continuação veremos o Superman. Ele provavelmente aprendeu com a destruição da cidade, com a morte do Zod, com as suas ações têm consequências. Creio que é justamente para isso que serve um filme de origem. O próprio Capitão, só agora ele entendeu o que ele deve ser para a sociedade. Depois de dois filmes, ele se tornou o Sentinela da Liberdade. Então eu acho que devemos ter um pouco de fé no Superman, e minha parte foi um bom filme. O Renver respondeu que também teria fé se não tivesse o Snyder por trás de tudo. E o Mega Mendigo respondeu que ele concorda, em Snyder eu não confio, mas espero que o Super realmente tenha aprendido alguma coisa depois de toda a destruição do primeiro filme. A Clemilda Talco no salão respondeu que o Capitão América explodiu pessoas com bombas no filme. Ele só não deixou o Truta lá morrer porque era brother dele. O Superman nem conhecia o Zod. E o Mega Mendigo respondeu de volta: é, pra você ver como o Superman é um assassino frio, o Capitão América que explode os outros com bombas tem mais características do Super de Várzea do que o Man of Steel. Exatamente isso, Clemilda Talco no salão. Cara, o Capitão América é um soldado, velho. Ele usa bombas, ele mata nazistas e terroristas. O Superman destruiu a porra da cidade inteira. Porra da cidade inteira. Porque não vem dizer que não foi ele que destruiu, foi o Zod. Não, que ele pega o Zod e dá com o Zod na cara do prédio, assim, e fica girando ao redor do prédio até o prédio cair. O Capitão América não tem a premissa que o Capitão América não mata. O Capitão América mata, porra. Ele é um soldado de guerra, ele mata. Só que ele mata os bandidos. O Superman matou metade da população de Metrópolis, cara. E ainda vem com aquela desculpinha que demorou pra quebrar o pescoço do Zod, que ele não mata a gente. Não mata a gente, entre aspas, né? Não mata a gente com as próprias mãos. Ele mata como dano colateral. Não, o negócio dele é porque só não mata pequenos grupos, né? Ah, é verdade, tem que ser genocídio, né? Se não for genocídio, aí não pode, aí não dá, né? Tá certo, cara, o Capitão América tem que tacar bomba mesmo, ele é tipo Valesca, cara, é tiro, porrada e bomba. Tem mais algum aí, Moura? O Renver aqui. Achei interessante que do Renver que ele falou: fazem podcast e nem divulgam direito. Ah, Renver, a gente bota na página do Facebook, né, cara? Tipo, propaganda no horário de em família, não dá, a gente não tem grana pra botar ainda. Tem culpa que o seu Zuckerberg agora tá querendo cobrar tudo que é postagem pra poder compartilhar, né, e viralizar a coisa, né, porque... Segue a gente no Twitch também, que no Twitch a gente divulga também, pô. A gente só não tem Instagram ainda. E LinkedIn, essas coisas não tem também. No Instagram nem espero que nem tenha, porque imagina as fotos que ia sair desse povo andando. Não. Imagina as fotos do Romenick, não. Não, iam bloquear a nossa conta do Instagram. Vou ler agora aqui o outro do Heitor Noara, que ele fala que gostou do achou um ótimo filme, Capitão América 2, disse que é o favorito até agora. Enquanto isso, na Warner foi oficializado a data da Liga da Justiça, que seria 1º de abril de 2074, mas segundo o céu da empresa, fosse a mesma data do filme Gangue da Demolição 3, o tão prometido Longo do DC pode ser adiado mais uma vez. Aí a Clemente falou que a Marvel tem 3 filmes bons, o resto é uma merda, e o Noel concordou, desconcorda com ela, mas disse que o pior filme da Marvel Studios é de longe melhor do que os da Sony, principalmente da Fox e seus genéricos de X-Men. Então, merda não é. Eu concordo que o pior filme da Marvel ainda é melhor do que todos os outros, pelo menos o que está sendo feito atualmente. Apesar de eu gostei do Homem-Aranha, o último Homem-Aranha, apesar que eu gostei do último Homem-Aranha, apesar que o Rafael e outras pessoas fizeram resenhas descendo o pau no filme, mas eu gostei. Mas mesmo assim, não bate nenhum filme da Marvel que ainda consegue botar pelo menos um 8 de nota, né? O Homem-Aranha é uma coisa bem mais baixa. Um outro comentário que tem aqui é do Dr. Griffin, que ele fala que... E faz a citação dizendo que é um capitão, um soldado, um guerreiro, ela é demais. Quando soca minha boca e me quebra inteiro, seu, meu Galactus, ele é demais. Citação à música lá, né, do Rick Renner. É Rick Renner. O Moleste não tá aqui pra confirmar se isso é Rick Renner. É, se não me engano é. Referência ao título do podcast, né? Tem também o comentário do Márcio Gomier, que ele ótima análise. Isso aí, Márcio Gomier, muito bem. É uma forma singular de falar o plural, né? Exato. Continue aí, que bom que você gostou. Temos o Rafa Oliveira, que ele pergunta o que aconteceu com Freud, que tá meio por fora, e o Creed logo respondeu assim que Freud teve gêmeos e tá de resguardo até agora. Ele tá em licença paternidade. É. E são dois, né? Então é licença dobrada. São uns 3 anos aí de licença paternidade. São 3, licença. Ele tem 3, né? Então são a licença triplicada. Ou 2,5, porque daí um já tá mais grandinho, a gente descontou metade da licença. São 2 Freuds e meio. 2 Freuds e meio. E por último temos o Dr. Griffin, que ele fala que pergunta cadê a Angélica no banner, o Oni Master responde dizendo que está entre o Loki e o Patriota de Ferro, e a Camila perguntou, cadê? E aí, Moura, cadê a Angélica? Tá ali, cara, tá ali. Na verdade não é a Angélica, o pessoal se confundiu, aquilo ali é uma Paquita, a Paquita de martelo. tem o da Clemilda também, que ela disse que o Homem de Ferro 3 foi um lixo, o Thor foi uma bosta, o 2, o Capitão foi bom, e que a Marvel continua fazendo merda pra acertar em 1, e o povo fica pagando pau pra qualquer coisa para eles que eles defecam. Que revolta, que ódio no coração que tem essa Clemilda, né, cara? Pelo amor de Deus. Os filmes são mó legal, mó divertido. O que importa é se divertir, que cinema de super-herói não é cinema de arte complexa que você tem que achar coisas junguianas e afins. É filme de diversão, porra. É, só tem uns malucos que encontram umas referências junguianas, assim, né? Mas vai tomar no cu. Alguns diretores como Nolan até gostam de fazer isso, mas... Eu gosto mais ou menos, né? Porque fizeram alguma coisa ali no... Não, eu quero diminuir os filmes do Nolan. Não, fez um puta filme, dois puta filmes, um filme bom, um puta filmaço de continuação e um bem meia boca pra terminar, né? Então... falar que os filmes da Marvel, cara, eles são grandes sessões da tarde... Eles me lembram mesmo, cara, sabe o que? Filme dos anos 80, tá ligado? Que era despretensioso, engraçado, divertido, com ação. Sabe, ele não xinga a tua inteligência, mas ele também não exige que você seja, sabe, que você fique pensando e raciocinando sobre as reviravoltas e todas as referências kafkaianas. Eu prefiro, sabe, particularmente eu prefiro. Eu também. Eu, tá certo, eu gostei do Batman do Nolan, gostei da complexidade e tal, mas eu ainda prefiro particularmente um filme descompromissado. Tipo, eu vou assistir o Homem-Aranha e só falando mal. Cara, tá certo, o filme tem esses problemas. Mas, cara, eu me diverti assistindo o filme com a ação do filme. Me diverti também. Piadas, cara, e, tipo, pra mim já bastou, sabe? Tipo... Marcelo, já que a gente não vai gravar um podcast sobre Homem-Aranha 2, vamos falar rapidinho aqui, então. Que eu concordo contigo, ele é um filme divertido, ele é um filme... Ele parece um desenho animado em live action. Só que o meu problema com o filme não é que ele não tem referências junguianas, kafkanianas, Bertolt Brechtianas. O meu problema com o filme é que, cara, assim... A motivação dos vilões é ridícula. Ah, cara, mas aí eu vou falar a mesma coisa que eu falei com um amigo meu, que eu vou defender. Que eu falei e o Freud ficou dizendo que não, que era uma bosta do mesmo jeito. Pra mim, apesar de não ter sido, eu achar que não tem sido de fato, assim, tipo, os caras pensaram nisso, mas acaba que o filme se tornou isso. O filme é uma história em quadrinhos, né? De fato. Movimentação do personagem, a coisa da ação, a coisa dos protagonistas rasos, o motivo deles são bem simples, que é o que todo mundo tava reclamando. Muita gente, a maioria das pessoas reclamaram exatamente disso, que não tem motivação, motivação é fraca, mas pra quê? Pra mim, cara, qual a motivação do vilão do Homem-Aranha nos quadrinhos? Que o cara ganha poderes e vai roubar banco. Cara, no quadrinho não tem que ter isso. É um filme de quadrinho, não precisa ter essa motivação complexa e tal. Tipo, O Electro é um cara que é um fanboy, pra mim é uma metáfora muito boa, que é uma representação de um fanboy apaixonado pelo cara, e quando o cara não dá atenção pra ele, ele se torna revoltado e quer destruir o cara. Então pra mim o Electro é isso, então a motivação dele pra mim funciona. O outro, o do Duende, infelizmente eles não fizeram citação ao personagem do primeiro filme, deviam ter feito a citação ao Harry, pra poder fomentar mesmo assim de que eles eram amigos. Aí ficou meio jogado a coisa deles serem amigos, mas mesmo assim, ainda acho válido, tipo, ele ficou puto porque ele era um amigo do cara, ou pelo menos assim, ele pelo menos conhecia o cara, não era amigo, porque já estavam, sei lá, uns 8 anos sem se ver. É, e 8 anos sem se ver, eu não considero tão amigo. Não, mas o Peter fala, meu melhor amigo em determinado momento. É, o problema é esse. Melhor amigo que caiu do nada, né? É, o problema é que eles quiseram colocar como nos quadrinhos, que eles eram melhores amigos. Mas se tipo, se não colocado isso, eu tivesse dito, ah, não, nós éramos amigos de infância e nos reencontramos agora e vamos retomar a amizade. E aí o cara, quando descobrisse que ele podia fazer um negócio pra ajudar ele e não fizesse, ele ficava puto, isso é normal. Mas ele já tava puto antes, cara, de descobrir que o Peter Parker era o Homem-Aranha. É porque assim, ó, Marcelo, eu tive a impressão que os roteiristas disseram assim, ah, não, a gente precisa ter vários vilões porque a gente tem que fazer o Sexteto Sinistro. Então, vamos tocar ali de qualquer jeito. E sabe, tipo, a transformação do Duende, cara, chega a ser ridícula, assim, tipo, injeta isso em mim. Ah, ele vai se arrastando até uma armadura, enquanto ele já tá botando uma armadura, ele já tá voando. Ah, sabe, tipo, muito. Assim, beleza, tu não precisa fazer uma história intrincada do Harvey Dent se tornando duas caras. Não precisa. Verdade, é o que eu vou falar. O grande problema do filme não é nem, pra mim, não é nem tanto essa coisa de ter vários vilões ou dessas motivações rasas. O problema é que eles quiseram fazer muita coisa num filme só, porque, por exemplo, exato, a história final, a parte final, que pra mim é mais problemática do filme, a parte final, que é quando o Harry se torna Duende Verde e tudo e tal, aquilo era pra ser o terceiro filme, não era pra ser no segundo filme. O Harry tinha que ser apresentado nesse filme e virar aquilo no terceiro filme. Você teria mais tempo até pro Electro, tá, exato, ligado? O Electro seria, pra não deixar aquele negócio tão caricato e dar uma motivação mais real pra ele, sei lá, ele tá puto da cara, porque os caras tentam. É uma puta motivação se tu pensar o fato de que a Oscorp, tipo, varreu ele pra baixo do mapa. Isso seria uma puta motivação pra ele querer ele ficar puto da cara e eu sempre fui um merda, agora vocês vão ver o merda que eu só vou destruir essa porra toda. É muito mais motivação do que, ai, o Homem-Aranha não quer ser meu amigo. Cara, tem um diálogo que é extremamente constrangedor, que ele fala, eu já tive um amigo, não deu certo. O Harry olha pra ele e fala, é, aconteceu o mesmo comigo. Cara, é constrangedor aquela cena, assim, sabe? Aí é que tá a coisa. Eu não acho que ele sabe de propósito, mas acabou ficando, ou sei lá, não sei se fizeram também de propósito. Isso me lembra muito diálogos de histórias em quadrinhos antigas. Então, sim, não sei se os caras pegaram e querem fazer. Tem uma piada até que o Peter Parker fala que ele diz alguma coisa de, ah, não, isso é moda. Ele fala, ah, é moda em 1961, que foi o ano que ele foi criado, se não me engano, 61 ou 62. Uhum. Não sei se ele quiser dar esse ar de quadrinhos dos anos 60, que era. Ah, tipo, não, mas daí se a gente for pra aí também, Batman e Robin é uma homenagem ao seriado do Adam West. Então, mas é, né? Aí, infelizmente. É. Isso não quer dizer que melhora essa parte do filme. É, só que aí, tipo, não acho o filme uma merda, uma porcaria, que eu, por nota, eu daria uma nota 7 pra ele, tá? Muito bom, ele não é um filme fantástico, mas é um filme divertido, que eu consigo assistir. Eu só não gosto da parte final, que ficou tudo muito corrido, tudo que era pra ser um terceiro filme foi jogado pro mundo, e aí mataram gente, aí de repente ele já tava lá bonzão, que eu entendo porque acontece dele, do diretor ter feito isso, tipo, criou uma cena dramática pra depois ele ficar deprimido por pouco tempo e já depois terminar o filme ele fazendo uma ação heróica. Ele quis mostrar que, tipo, que nem num quadrinho acontece, muitas vezes numa edição e uma revista o cara sofre uma perda e aí no final da revista acontece um vilão de aparecer e ele tem que, não, pelo bem da população vou fazer isso. Acho que eles quiseram fazer isso. Não bem feito porque é no cinema, né? Exato. Ficou tão raso que, cara, quando o Rino é uma vergonha. Quando o Rino aparece na última cena destruindo tudo, pra quê? Sabe, tipo, ó, eu sou o vilão, estou destruindo a cidade. Ponto, sabe? Não é, tem. É a coisa do que eu falei, de que tinha que ser o terceiro filme, né? Tipo, terminava a história com o Electro, ele derrotando o Electro, o Harry preso, ele começando a se transformar e falando do Sexteto ser um easter egg, não, uma cena pós-crédito, por exemplo, e toda aquela parte de sequência dele realmente usar armadura, dele virar o vilão, dele fazer o que ele fez lá com a Gwen Stacy. É, com a Gwen Stacy lá, e o Rhino ser chamado e os armadores. Isso tudo era pra ser o terceiro filme. Aí isso que me irritou um pouco, sabe? Tipo, as coisas aconteciam meio que só por acontecer, sabe? Tipo, sem uma ligação lógica de uma coisa a outra, sabe? Aí foi onde, sei lá, eu gostei. Cara, pra mim, é o melhor Homem-Aranha já botado na tela. Você falou Homem-Aranha, o Homem-Aranha, né? Não, é o Homem-Aranha, o personagem. Não tô falando do filme em si, tô falando do personagem. É, pra mim, a melhor caracterização do personagem. Ah, sim, o Homem-Aranha e o Peter Parker, pra mim, o Andrew Garfield tá muito bem como Peter Parker e muito bem como Homem-Aranha também, assim. E aí a construção de CG que fizeram, movimentação, piadas, tudo é muito Homem-Aranha. Porque daí tem essa mania de dizerem que a gente fala mal depois que acaba, né? Mas, cara, eu nunca gostei do Tobey Maguire como Homem-Aranha, tá ligado? Eu nunca gostei daquele negócio, tipo, nerd babaca, tá ligado? Nerd loser demais. Eu tava vendo uma história da trilogia do Sam Raimi, do Homem-Aranha, os caras falando, prepare-se para ver 3 filmes de choro, mostrando chorando vários. É. Com aquela cara de bobaca. E perde os poderes porque ficou triste, sabe? Umas coisas meio... Porra, não rola assim, sabe? Eu achava... E, cara, o Homem-Aranha que não fazia piada. Esse Homem-Aranha, ele solta uma piada por segundo, cara. Aquela cena que ele derruba o Electro com os bombeiros, que ele tá com o capacetinho do bombeiro, é genial, cara. É genial. É totalmente quadrinhos aquilo. É, se eles fizessem uma reedição do filme e cortassem essa coisa do Duende Verde, botar só ele aparecendo, só pra soltar o Electro e pronto, né? E, tipo, já bota o Electro pra enfrentar o Homem-Aranha e acabou, o filme ficava, sei lá, com assim, 30 minutos, 40 minutos a menos. Pior que toda a parte ali do Harry sendo tirado da presidência, tá ligado? E o golpe contra ele, cara, é muito legal essa construção, tá ligado? Só que tu faz toda essa construção de personagem pra dar um final de 10 minutos pra ele, assim, sabe? Tipo, ele é o Duende Verde por quê? 10 minutos, por uma cena. A coisa da produtora, vamos fazer o Sexteto Sinistro, temos que fazer esse filme, então vamos usar isso tudo agora aqui nesse filme pra poder abrir espaço pra gente já fazer o outro, né? Então se torna uma linha editorial estranha. E você perde de fazer a construção melhor. Eu também, outra coisa que eu não gostei foi que mataram o Norman já nesse filme. Tipo, não mostraram ele no primeiro filme inteiro. Ele aparece em uma cena no segundo filme e ele já morre. Sabe qual é a cena que era pra ser a cena pós-créditos e foi cortado? Então não dá pra saber se vai ser usado isso. É, tô ligado. E eu espero que não seja. Caraca, velho, aquela cena Futurama. Segura a cabeça do cara pra depois trazer ele de volta. Tipo, não tem lógica. Tipo, só a cabeça, né? Só a cabecinha. Futurama, ele vai ser tipo, vamos botar o corpo dele num corpo biônico, assim. Meu Deus. Vamos fazer o Modok, né? A versão. Ele pode ser o Modok, verdade. Inflam a cabeça dele. Cara, é muito sem sentido aquilo ali, mas é um filme divertido. Ainda dá pra se aguentar. E quem que você acha que é o cara, o misterioso de chapéu? Não, de acordo com o nome dele, que é Mr. Fields, sei lá. Nos quadrinhos, é o personagem que, se eu não me engano, funda o Sexteto Secreto, o Sinistro, sei lá o nome. É, ele aparece de vez em quando. E até perguntei, até conversando com o pessoal no Facebook, perguntei por que ele só... Já que nos quadrinhos ele não tinha essa frescura dele não mostrar o rosto, aí me citaram que era porque era uma referência ao Norman Osborn antigamente, quando ele aparecia nas primeiras histórias, onde ele não aparecia o rosto dele. Se for pra fazer esse mistério todo pra ser um personagem que ninguém conhece, é palha pra caralho, né? Pois é. Pra fazer algum sentido, assim, tinha que ser um cara tipo o Dr. Octopus, no mínimo, né, cara? Tipo, valer a pena esse mistério todo de 2 filmes não mostrar quem é o cara. É, tem que ser alguém bem importante na história do Homem-Aranha, né? Tipo, que seria o cara que realmente ia formar essa equipe e tal. Seria o Dr. Octopus, né, cara? Convenhamos que outro vilão do Homem-Aranha tem alguma relevância. No primeiro filme ainda cogitaram que podia ser o Chacal, porque é um vilão que era parceiro do Norman na saga do clone, não sei o que, papapá. Esperar qualquer pessoa, menos esse personagem que, pelo sobrenome ali, pelo menos, diz, não sei se vai ser esse, no terceiro filme dizem que é um sobrenome falso, mas pelo sobrenome é um personagem bem pouco popular. Pois é, daí faz esse mistério todo o grande público. Mas assim, se tu pegar o grande público, o público médio, o público civil, velho, ninguém sabe quem é esse cara, eu não sei quem é esse cara que tu tá falando. E se tu pegar o Chacal também, ninguém sabe quem é. Agora, se tu pegar o Dr. Octopus, todo mundo sabe que é por causa da porra do filme do Sam Raimi, né, cara? Então faria sentido eles criar esse mistério todo. Não, vai ser só a punhetação em cima do personagem, depois, tipo, não faz sentido. O Homem-Aranha tá aí, Muitas pessoas não gostaram, outras pessoas odiaram, eu ainda curti. É, esperar agora pelo próximo filme, que é o X-Men, que estreia já essa semana, né? Semana que vem, é. Sei lá, eu não vou ver essa merda também. Estreia dia 10, estreia mundialmente. Aqui no Brasil não sei qual a data, se é dia 10 também, mas vai estrear agora em maio. Mais algum tema, mas é uma coisa só pra comentar rapidamente, irmão? Ah, rapidamente aqui, o nosso já tá virando de praxe, eu acho, todo leitura de comentários do nosso obituário. Fazer aqui um brinde ao grande Jerry Rodrigues, que nos deixou essa semana. E deixa aí um vazio na música popular brasileira. Como eu sempre falo, tem um dos conselhos mais legais do mundo, que é deixe que diga, que pense, que fale, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é? Tem. Eu não tô fazendo nada, você também é bom bater um papo assim gostoso com alguém. Vamos seguir, vamos terminar ou terminar um podcast com a bela música do Jair Rodrigues. Além da família dele, a memória dele já vale por muita coisa, né? O cara fez, é um grande cantor, muito alegre, muito expansivo, querido por todo mundo. Então, vai em paz, Jair Rodrigues. Voltamos daqui a 15 dias, né? Espero eu. E fiquem aí com um bom final de semana. Assistam os filmes que vocês quiserem. Depois xinguem a gente por nossas opiniões. Então, até mais e whatever. Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Mãozinha pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá. Vem, vem, vem balançar. Amor é balanceio, meu bem. Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar.